solidão, palavra ligeira, triste é afrouxa em desespero, o peito que parte, a voz do trovão. Quem vai cuidar do fogo, quem? A alma que dança na chama trina, queima dos poros, devastação. Quem vai sair de casa, quem vai sumir no mundo, desatar o nó cego, ver na escuridão. Sabotar a injúria, quem vai curar a cura? É soro do próprio choro, quem vai pedir perdão? Quem vai gritar primeiro, quem? O grito que afrouxa em desespero, o peito que parte, a voz do trovão. Quem vai cuidar do fogo, quem? A alma que dança na chama trina, queima dos poros, devastação. Sonho de mala feita, quem vai sonhar na espreita? Quem vai cuidar do outro, quem vai dizer que não? Crime de face avulsa, céu na encosta da culpa, quem justifica o ato? Vai lavar as mãos. Desnuda ao vento, quem vai ser indiscreto, ser divisão do pão? Quem vai sair do rumo, quem vai mudar o prumo? Quem vai ser o primeiro, quem vai calar em vão?